gente vai lá no Rio, você vê que a maioria dos bares, o Senna está aqui, o Senna é do Rio, a maioria dos bares tem lá na prateleira uma estatuazinha, uma vela, um copo de água, umas flores, um altar a alguém. Às vezes na casa de alguém, um mineiro bem tradicional, você vai encontrar um nichozinho e uma santa ali, e agora uma velhinha, algumas coisas. Com todo respeito, é a forma de expressão da fé daquela pessoa. É um altar a alguém, mas tenha certeza, nem o São Jorge lá no bar, nem o altarzinho da santa lá na casa, nenhuma dessas coisas está ali só por estar. Aquelas pessoas reverenciam de outras formas também aqueles senhores a quem estão adorando. Na vida, no dia a dia, acabam prestando obediência, culto, dão do que tem de melhor, por causa de um altar que foi estabelecido naquele lugar. E o Senhor nos chama para termos um altar de sacrifício, não mais de animal, de vela ou de copo de água, mas daquilo que nos custa mais caro. Nós podemos avaliar algumas coisas. Nós podemos colocar como o que custa mais caro nossa própria vida. Mas ao mesmo tempo que isso é abrangente, isso também é superficial. Minha vida está no altar do Senhor, graças a Deus. Ó, Senhor, estou no teu altar. Minha vida é toda tua. Senhor, tudo para ti. Mas o meu tempo é sempre só para as minhas coisas. Encontro dificuldade para separar um tempo e cuidar das coisas do Senhor. Encontro dificuldade para separar um tempo e ler um pouco a palavra do Senhor, e estudar, e ali em casa, sozinho, ou na igreja, ou no carro, ou em algum lugar, gastar tempo com Ele. Então, o meu tempo, a minha vida, que me custa muito caro, eu não estou dando ao Senhor. Estou dando o resto, talvez. Isso não é altar. Altar vai o animal que custa mais caro. O Senhor ensinou a Moisés e Moisés disse ao povo: olha, vocês vão trazer a melhor ovelha que tiverem. Não pode ser coxa, não pode ter mancha, não pode estar enferma, não pode ter defeito nenhum. A melhor ovelha. Se é alguém que tem mais posse, o boi, o melhor boi do teu rebanho. Se alguém que tem menos posse, uma rolinha, um passarinho, mas o melhor que tiver. O melhor para o Senhor. E nós não estamos falando apenas do dinheiro e da quantidade ou daquilo que a gente faz com todo o nosso esforço. Estamos falando daquilo que nos custa caro. Tempo é algo que custa caro para nós. Não volta nunca mais. Não tem como comprarmos. Passou, passou. E todo o tempo que damos ao Senhor é algo que nos custa caro, será creditado por Ele como altar de adoração a Ele. Não é tempo fazendo coisas para Deus, é tempo em comunhão com Ele, é tempo servindo a Ele como? Abençoando vidas, testemunhando de Jesus, caminhando na palavra do Senhor. Eu preciso de um altar na minha vida, porque um altar vai estabelecer a legitimidade da minha terra. Eu consagrei meu carro ao Senhor, eu tenho um carro, mas eu não consigo gastar tempo, eu não consigo colocar esse carro para o serviço do Senhor, eu estou sempre com uma preguiça, eu vou lá, eu vou no culto, está chovendo, Deus deu um carro. Tem gente que vem de longe, de ônibus. Tem gente que vem longe daqui de ônibus. E talvez outros com um carro, onde não há um altar para o Senhor. O Senhor está estabelecendo: filho, aonde tiver um altar, aquela terra eu vou te dar legitimamente. E você vai prosperar e vai ter frutos ali. E pode ser qualquer um dos elementos físicos ou dos elementos emocionais que temos. Assim como Noé e Abraão, um sacrifício de louvor foi erguido com o que eles tinham de mais caro, de melhor, com a imolação de um animal, celebrando a bênção de Deus na terra. o princípio do altar. O altar numa terra, numa área da nossa vida, faz com que aquela terra, aquela área seja legitimada pelo Senhor, abençoada pelo Senhor e produza muito fruto. Muito fruto. Qual área da nossa vida nós estamos levando do jeito que a gente acha, do melhor jeito, mas sem um altar ao Senhor? Precisamos entender, Senhor, me fale o que é um altar. Senhor, me ensine o que é o altar nessa área, nesse assunto. Depois nós vemos Gênesis 12, Gênesis 13, Gênesis 22, Gênesis 26, Gênesis 33, Gênesis 35, Gênesis 35, versículo 3, versículo 7, Gênesis 17, 15. Vemos lá Moisés agora edificando um altar. Todos edificavam altar relacionado a uma terra. É impressionante o que a Bíblia nos mostra. Um altar relacionado a uma terra que o Senhor dá, que o Senhor entrega. E a terra se torna abençoada para produzir frutos. Não tem outro lugar que se produza frutos, senão na terra, irmão. Hoje temos a hidroponia. Mas é necessário jogar lá na água todos os elementos que se encontram na terra. Porque a terra é o único lugar, ambiente propício para a semente florescer. Mas, irmão, ninguém planta na terra dos outros, não. Ninguém planta na terra dos outros. Eu preciso ter uma terra legítima para que eu possa plantar legitimamente e colher frutos em abundância. E quando Deus nos dá uma terra, nós precisamos estabelecer ali um altar. Sabe quando o alpinista sobe o monte mais alto que ele podia conseguir e chega lá em cima, ele finca uma bandeira da sua nação, ele finca uma bandeira do seu patrocinador, ele está dizendo, conquistei essa terra. Ele está erigindo um altar, dando louvor àquele país, àquele patrocínio, àquele nome. Quantas áreas da nossa vida nós lutamos para conquistar, mas nos esquecemos de erigir um altar. E talvez conquistamos ilegitimamente na força do nosso braço, por isso não tem frutificado.